Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reporte, área remota 14 para o Finger de número 9, parte 1. Autorizado, vai para a ponta, reportando o terra. Será feito, obrigado, senhor. Cristiano Rio, 5 lados, 3. Zona 755, inicie redução de velocidade para 2309. 160 na velocidade, vamos ver. Autorizado, puxe por táxi. Está autorizado para chamar para o táxi, não, 7 ou 9. Rodo Rio 5972 decolou. Que 5973 decolado aos 26, confirma 208. Confirma, já entendi a frequência? 1208. 208, 5973. Oi, Salvador, bom dia, Rio 5973. 5973, contato radar do colégio, suba via Puca para o nível 330. Via Puca para o 330, 5973. Suspensão de aeronaves na aproximação no terminal Salvador, informe que o aeródromo tem chuva leve, teto de 800 e visibilidade de 3 mil metros. Ajusta 366, desça para 25000, ajuste no zero no meio, está autorizado para o procedimento R9 e já pode estabilizar. Ponto de comando, término do reboque, gate 9. Obrigado, bom dia, senhor. Lusco 97. Bom dia, Lusco 975, coordenador, controle aguardo aqui. Eu 060, informe fazendo um desvio. Como que eu recebo o seu antena pro 057? Tem condições de curvar a direita 3 graus, 060? 975 autorizado, Barba 1 no alfa, após voa frosca. Barba 1 no alfa, após voa frosca. 759, autorizado a alinhar e decolar pistão 0, vento 240 graus, 049. Tá, gente, Fortaleza 2223 para o curso de treinamento, reporta para 2. 2223 autorizado, puxa o contato. 55, informe que é o número 3 na aproximação, complete a redução de velocidade para 2109. Redução 110. O 2060, negativo, Serravita 369, porém está livre, autorizado o desvio após o Serravita 369. O gol 1092 estabilizado na final ordinária. Gol 092, chame a torre 1895. 2060, informe a PRO que irá manter. Tem um tráfego de aproximação da companhia, aproximação pelo setor nordeste. Gente, livre de vídeo. Um para informação do comandante, informa o tráfego agora 12 horas, 1,5 milhas, rumo oposto. O Boeing 737 cruzando 070, investida para 4 mil pés. Bono 755, complete a redução de velocidade para 1709, informa o tráfego 12 horas, 1,3 milhas, rumo oposto. Tráfego da companhia. Boeing 737-800 cruzando 3500, investida. Sente, redução para 179, 1,70. Acima. 2,170. 755, deixe mantenha 4 mil pés. 4 mil pés. Controle, bom dia. Gol no 759, Dael Mativa, decolado. Gol no 759, contato radar decolagem, sul da via Dael para o nível 360. Nível 360, possibilidade de apurar direto, Leandro. Autorizado. Obrigado, direto Leandro, 759. Bono 755, vetor para o sequenciamento, curve à direita para 250. Direita 250, sobre saturação, algum limite? Seu limite é permanecer nessa proa por 8 milhas. Direita 250, puxa 4 com... Qual é essa? Ponto pronto, puxa. Aparelho 2223 para o táxi.

366, voo no 7. Roma 755, autorizado descida para 2500 pés, autorizado R9, repete estabilidade. 102, autorizado, mostrar estabilidade, 755. Sinal 8. 208. O voo 9092 do teto não visualizou, então a pista, confere. Sou 1092, cliente. Suba para 4000 pés, ajuste no 0 no meio, mantendo o eixo da decolagem, aguardando o vetor para um novo procedimento terminal. Cliente, eu vou no 092, informe que a formação que está aqui na final já está passando, a gente vai manter o perfil aqui na proa 4000 pés. Voo no 092, curve a VT para o nosso procedimento R9, curve à direita, proa sul. 2223, próximo, pode ser a capoeira do 0, pronto? Mantém, passa aérea 2223. Passa aí, pode ser, 2223. 4 milhas. Gente, 4 milhas. Caso de falhas, ao voar 4 milhas nessa proa, está autorizado voar na proa do Terra Vita 368 e completar um novo procedimento R9. Gente, eu vou 1-0-1-2. 2-0-6-0. Na escuta? Estou na torre 1-1-8-9-5. 2-9-5, obrigado, até mais tarde. Salvador, bom dia, Gol 2060, baixar de travado final 1-0. Gol no 092, curva direita para 270, limite a radial 260 Salvador. Esquerda, direita 270, tentar pela 260 Salvador. O teto estimado seria os 500 pés. O 2060, a pista encontra-se livre. Reporte visual com campo. Negativo. 1-7-5, complete a missão 1-9-8, decimal 9-5. 2-9-5, 1-7-5, passou o número 2 para pouso, sistema 0. Sistema 0 no meio. Sendo aproximação perdida, gol 2060. Gente, gol 2060, confirma o teto visualizado? Ou não visualizou a pista? Gol 9092, autorizado descida para 2000 pés. 2000, 092. 4000, controle no 208. Na 09, desconfirme se eu posso sair para a nova tentativa de pouso. Ah, sim, afirmativo. Chamou agora 759, Sereta? Confirme. Sereta chamou agora 1759. 1759, chama centro Recife, em 1251. Centro, Recife 251, bom dia, 1759. Altímetro 1096, negativo, chama sobre o campo. Gol 975 atinge os 2000, vai manter. E descontinuou a aproximação aqui na área para 190, vai manter a proa, guardando as instruções transferentes. Gente, então chame o controle da presença, 120 decimal 80. 2080, obrigado. Controle Salvador, gol 9755, 2000 pés, Serra Zito 372, descontinuou a aproximação. Ele mantém a reta de decolagem subindo para 4000 pés. Subindo 4000, gol no 755, marcando a prova. O gol no 092 solicita fazer uma espera aqui para esperar passar essa formação aqui em cima de Salvador. Uma posição que não dá luz a trabalhar. Espera. 368 para espera, o gol 1092. Controle Salvador, gol 2060, 410. O 2060 completo à direita na proa 180. O 2060 mantém a 4000 pés. Mantém 4000, voa 1755, suba a nível de voo 050. Sobe 050, gol 1755, só confirmando. A aeronave está seguindo todo 363, é 4000, né? Confirma o gol 1755. Mantém a proa, gol 1755, isso? Afirmativa, aguardando separação com o voo 2060 da companhia, agora sendo executado na proa sul. Gente, não, 755. Motor azul 4981, essa identificação desse nível de voo 060, voo com velocidade reduzida, informo que já 309 iniciada a aproximação perdida. Gol 092, continua a aproximação. É o gol no 092, estamos fazendo espera aqui na posição 368. Como é que estão as condições agora aí, a chuva forte ainda? Sobre o campo, negativo chuva, apenas no final. As últimas duas aeronaves, logo a aproximadamente 4 milhas iniciaram a remetida, não continuaram para o pouso. Porém, sobre o campo não tem mais chuva. Ah, tá ok. Então já tá passando, tá com vento bem forte aqui. Muito obrigado, até daqui a pouquinho. Passaria 2230, Lima, tá aí? Passaria 2230, Lima, até o zero. Miguel Lima, tem 1-0, 2-2-2. O 4981, informe que a torre de Roma, que está a 3 mil metros com 510 e chuva na final da 10. Não. Controle gol 2060, eu vou na sua 2710, está na promoção. Técnico autorizado. 2705, gol 2060. 092, confirme quantas óbitas irá fazer no Sérvito 368? O gol no 092 está só aguardando a melhoria ali, pelo jeito acho que só uma. frente. O voo na 755 atingiu 5-0, proa 152, prevê da formação. Frente, autorizador de Zeus. Pode. Voo 1649, essa identificação desse nível de voo 070, voe com velocidade reduzida, informo que teve a nave já iniciaram o procedimento de aproximação perigo. Sim, 1755, tem condições de voar na proa 270? Afirmativo, 270, voo 1755. Voo 2060, quando possível, vai na proa de TAP para limite de espera. Proa de TAP, quando possível, voo 2060. Pode confirmar o viagem do momento, o voo na minha passagem. Aguarde, o voo na 649. Controle, Salvador, boa passagem do 2223. Aguarde. Meus amigos, peço, informa que não tem condições de cumprir 10.000 a 15.000 de Salvador. Passageiro 2206, contato para a decolagem, suba via Abo, restrito a 3.006, aguardo na ascensão. Sente, restrito 3.000, passageiro 2206. Azul 4981 no controle. 4981, prossegue. O senhor prossegue para a tentativa de pouso? Se o aeródromo estiver aberto, a gente vai fazer a tentativa. Verão 9970, cofre. Cheque o rádio. Federal 9970, inteligível, por gentileza, cheque o rádio. Completa mais uma hora. Já 9970, autorizado Sierra Bravo, Tango Eco. Conforme a rota do plano, Zulu 2-0, nível aprovado 3-2-0. Saída Borba, transição Nenim. Primeira curva à esquerda, pista 1-0. Acione 5-4-3-2, controle Salvador 1-2-0-8. 3-2-0 autorizado, saída Borba, Nenim. Zulu 2-0. Levantando a 0, curva esquerda, 5-4-3-2, transfone. 1208, controle geral 9970. Geral 9970, quanto jogo correto, semi pronto. Número 4, direcionamento, geral 9970. Para, direcionamento, Azul 4234, não bota zona. Azul 4234, livre, puxe, acionar semi-taxi. Prior, direcionamento, Azul 4234. Voo 1755, curva direita, voa 308, evitar formações. Sente. Formará retornado. Ah, por gentileza, qual seria o número do 1755 para aproximação? Isso também é o número 3. Número 3, obrigado. Ou no 755 tem intenções de tentar pouso? Afirmativo. O 755 tem condições de voar na próxima Victor 366 iniciar o procedimento? Afirmativo, 366, voa no 755. Tem que voar na próxima Victor 366 e aguarda a descida. 755. Passarinho do 2223, curva esquerda na proa 260. Esquerda 260, passarinho 2223. 1902, iniciei novamente mais uma órbita e vem. Trazer agora o Gol no 755 como número 1 na aproximação. Era uma 2 e já estava começando a preparar para pouso, então vamos fazer mais uma hora. Gol 1902 tem condições de prosseguir na proa 225, aguardando a vetoração para prosseguir para o Vitor 366? 225 prosseguindo o Gol 1902. Controle azul 491. 4981. Vai ser necessário órbita em qual posição? Também está por as de Pires. Eu irei iniciar agora a sua vetoração para ser o número 6 da aproximação. Cliente, mantendo então 060 e aguardando o 4981. Azul 4981, curva direita na proa 235. Direita proa 235, azul 4981. Curva no 755, terça 4000 pés, informou que está na sua posição agora. De 11 horas, afastado em 3 milhas, mantendo 3 mil pés, tipo um Alfa Tango 72. Assim, se desce para 4 mil, Gol no 755. Após 366, está autorizado, confirme. Gol no 755, desça para 2500 pés, ajustado 1-0 no meio, autorizado a RNAV, reporte passando para a Vitor 366. 2500, autorizado e reportará passando 366, estabilizado no 755. Estou indicado com o 2096. Gente. 1-0-9-2, reação na navegação na produção 366. Suba para 2500 pés. Início do procedimento aí nada. Curvando pela esquerda, 366. Vou no 092. Passaria do 2226, informou um tráfego na sua posição de 12 horas, 1-2 milhas. Realizando espera em TAP, mantendo 4 mil pés, um Boeing 738. Passarei 2023, sim. O 2060, informou um tráfego na sua posição agora de 9 horas, afastado em 1-1 milhas, mantendo 4 mil pés, o tipo é um Boeing 738. 2060, sim. Fez curva esquerda na proa 2325. Não será possível, senhor, ter somações da nossa esquerda. O 1-0-9-2 mantém ainda 2 mil pés. Informa o tráfego na sua posição agora de 10 horas, afastado em 8 milhas, mantendo 3 mil pés. Tipo um Alfa-Tango 72. À vista pista, confirme. Negativo, Maria. Alterna. São Gonçalo do Amarante, 2020, com 1-2-1 na bordo. Azul 4234, autorizado táxi, pista 1-0, via Índia, ponto de espera da 1-0, Torre Salvador, 1-1-8-9-5, que negar 1-0 no meio. Autorizado o táxi, via Índia, para o ponto de espera da 1-0, quando lá torre em 1-1-8-9-5, com 1-0 no meio na justiça, para poder ser certo. Torre Salvador, Gol na 755, passou 372. Negativo visual. Gol 755, não chove sobre o campo, continua a aproximação, reporta com o visual, ajuste no 0 no meio. 1-0 no meio, reportará visual, houve iniciando a aproximação por cima. 3295 lá, o azul 2783. 0-0. Afirmativo. Torre, gol 1755, confirme, chove sobre o aeródromo? Negativo, apenas nas proximidades, aproximadamente uma milha, temos chuva, após não. Afirma aqui, gol 1755. Salvador, muito bom dia, Azul 4234, pronto, consideramos Azul 4234, bom dia, mantenha a ponta de espera. Mantenha a ponta de espera, Azul 4234. O gol no 755 avistou 800 pés. O gol no 649. Não foi o 49, estou fechando. Sim, se o Azul 4981, vai na proa 190. 190, 490. Zero, curva direita na proa norte, proa número 3 na aproximação. Direita na norte, voo 2060. Azul 4981, desça para 3 mil pés. Contato. 3 mil pés, azul 4981, 1006. Voo 1909, desça em Sinal Salvador e 1119, décima 8. 198, Sinal Salvador. Azul 4981, semifinal Salvador na frequência 1998. 1992. 1092, prossiga na RNAV, mantendo 2500 pés, reporte passando Serra Vita 366. 7, prosseguindo a RNAV. Controle azul 4981, está passando 6000, solicita para 11 se quiser. Azul 4981. A pista autorizada 3 mil pés, autorizada a proa 160. 4981, 3 mil pés. Proa 160. Qual colega que pousou aí? Ligero 92, coronel da companhia 1755. Muito obrigado. Reforma, avistou 810 e não chove no aeródromo. Obrigado, velho. O pouso aí. Valeu. 1755, fala para 55 e virar direito no 219. Direita 219, gol no 7. Olha, azul 2783, ponto de espera da 1-0. Azul 2783, mantenha um ponto de espera. Até. Azul 4981, resta uma navegação com o Pro de Serra Vitor 366, indecida para 2500 pés, autorizado a RNAV e reporte para a Serra Vitor 366. Pro do 366, 2500, chamando 366, 092, estamos a 3 milhas do 372. Azul, corrigindo o gol no 092, continua a aproximação, lá dentro está livre, informa que não há chuva sobre o campo, apenas pista molhada. Ok, está prosseguindo o gol no 092. Romeu, Kilo Serra Lima, confirma o horário do plano? O horário é do Roberto, 3-0, já teria a aprovação. Ainda não. Eu aguardo. Kilo Serra Lima, chame daqui a 5 minutos. O Salvador em 120, estimou 8, 72, 34. Pela esquerda. Você tem intenção de efetuar desvios à sua esquerda? Que a gente mantenha a via chegada mal descida inicialmente na 50. Vamos próximo na sua posição agora de 11 horas, 2, 4 milhas, rumo sudoeste, passando 070 em subido, tipo Alfa Tango 72. Mantém 050 no 649. Gente, o gol no 649 mantém a proa, informa o tráfego na sua posição, agora de 11 horas, meia dúzia de milhas, mantendo 4 mil pés, um Boeing da companhia. Sim, no 649, qual seria o nosso número? Agora o seu número é o... Qual a próxima para aproximação após o voo 2060 que já está estabilizado, não é, não? Sim. Controle, Salvador, Boeing, Azul, 4234, Fuca, Caju. 4234, contratará a decolagem, sub mantenha nível de voo 350, voe na prova de jama. 350 na prova de jama, seu 4234. Passaria do 2223, informo um tráfego nessa posição de 10 horas, 17 milhas, como nordeste, passando 200 em destino, tipo é um eco 190. 981, bom dia, prossegue na aproximação, guardando pista livre, informo que não há chuva sobre o campo. A última aeronave está prosseguindo, avistou a mil pés, reporta visual com o campo. Ah, estou certo. Bom, é isso, 27 da Rio, segue para o 190, bom, 7. Voo no 649, resta uma navegação na produção Vitor 368. Já viu no 368, no 649. Azul 9270, desça a nível de voo 050. Direito 1219. 2160, completo final do procedimento RNAV, inicie redução para aproximação, chame a torre na frequência 1198.95. Nós autorizado pouso na pista 10. Pouso na pista 10, azul para a então. Fiz a 975, bom dia, mantenha um pouco de espera. Alve 270, autorizado, vou na produção, Vitor 368. Falei do 2226, está no centro de Recife, 126, decimal 0, caso negativo no 288. 260, 1282, passando em 2222. Chanel 63, 12, foi na produção, aviso 368. Voando pro Chanel 368, Chanel 63, 1282. Atitude para cópia. O quilo Serra Lima, confirme se eu preferir sair da Árvore ou Coral. Coral? Sim, te aguarde para a cópia. Aguardando o salido. Aguardando o salido para reportar visual, gol 2060. Eu estou em decolagem dessa posição, gol 2063. Estação nível 0, João Pessoa. número 2 para cópia guarda, azul 2796. Vai para 1500. Tens continua a aproximação apenas aguarda na direção da pista, o vento é 010 graus, 549. Continuando a aproximação, 1206. Azul 4981, Santos com 04, 1219, confirma. 19, ué. Gol 2060, autorizado pouso, pista no 0, 360 graus, 549. Autorizado pouso, pista no 0, gol 2060. Azul 2783, após o gol da dona final, ali mantendo 0. Fazer a nave final, ali mantendo no 0, 2763. Confirme 250. M3-1-2 mantendo o D-509. Aumenta nós. Sim, cidade. Romeu Quilo Serra Lima, cópia. Nossa, Papa Romeu Quilo Serra Lima, autorizado uma centena para Serra, Serra Delta Mike, conforme a rota do plano, saída... Arbor ONU, transição LF, primeira curva à direita, pista 17. Acione 5502, controle Salvador 1208. Uno 649 completo, CMQR 198, decimal 95. Lima, corrigindo a saída, será a Coral DCT. Primeira curva à direita. Quilo Serra Lima, cotejou correto, chame para o acionamento táxi e decolagem. É confirmando se eu decola da 17. 5, confirme POB e autonomia alternativa. Copiado 03 a bordo para acionamento táxi de decolagem, torre 11895, Senegal na 016. 11895. Federal 9970, livre, puxa, acionar, chame. Salvador, bom dia, gol 2060. Gol 2060, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do Juliette. Alfa, vai reportar antes do Juliette, gol 2060. Gol 2099, sem identificação, detenido de voo 050, via chegada a Mari. Gol 2783, do colo 07, controle 1208. 208, boa. Gol 2796, cópia. Para cópia, 2796. Azul 2796, autorizado João Pessoa, conforme a rota do plano, na Golf 677, nível aprovado 170. Decola na saída Conde, a primeira curva à esquerda, pista 10. Acione 0276, controle Salvador 1208. Sim. Também sim. Não entendeu. Nativo sim, mantenha a restrição, o azul 2783. Sente, mantenha a restrição 3 no pé, 2783. Azul 2783, 796, cotejou correto, chame para puxar acionamento. Camará, para puxar acionamento. Agora só um momento que ele rumeu antes. 2060. Gol 2060, prossiga até o portão 04. 975 ali, mantém, fica no zero. Ali aí, mantém o número 10, 1097. Confirme o POB novamente. 2 a bordo. Copiado, 02 a bordo, Sideral 9970, autorizado táxi via Patiúnia, ponto de espera da 10, Torre Salvador, 11895. Táxi, 895, ponto de espera, Sideral 9970. Confirme legal, 10 no meio. Capatango, Kilo Romeu, Oscar, cópia. Desça até 2510, abandona a produção, a Vita 366. 2510, está aguardando 366, autorizado Alfa, reporte antes da Juliette. Corrijo, após Juliette, prossiga até portão 06. Alfa, Juliette, para 06, 0649. Capatão, Kilo Romeu Oscar, cópia. Kilo Romeu Oscar, autorizado Siri, conforme a rota do plano, nível 040 autorizado. Decola saída Coral, primeira curva direita, pista 1 a 7. Acione 0121, controle Salvador 1208. Passando mesmo de Joca Pista. Capizado, azul 92, certo. Azul 92, certo, completo, sanitou em 1 no 8, decimal 95. 2995, pode ir. Foi 2199, vai na produção, a Vita 366. Bom dia, continua a aproximação, reporte visual para o cão. De forma que está molhada, sem chuva sobre o cão. Reportará visual, sem chuva. E 5975, decolou 12, controle 1208. 1208, viu 5975. O Filho Serra Lima, parte da frente. Já estão aqui no meu Oscar. Geral 9970, bom dia, mantenha o ponto de espera. Azul 9270, autorizado pouso no F50, dentro variável com 3, não? Gente, autorizado pouso no F50. sua descida 4.010, na Prioridade San Vito 367 inicialmente. Então, 3859, essa minha identificação, desça a nível de voo 050, via checada bom. Controle o voo 2199, na prua 60, nível de voo 2199, reporte quando possível aprovar o Serra Vitor 366. Anemia 312, torre 1 no 8, decimal 95. 8, 9, 5, 3, 0, 2, 3 quilos, Romeu Oscar. Romeu Oscar, cotejou a ocorrência, confirme a autonomia. Esquerda para 260, foi tudo. Vizinhos, reporte quando possível para o Alessa. Pelo nosso autorizado o assinamento, reporte pronto para ataque. Salvador, bom dia, o Xanerra 6302. Serra Vitor 372. Chamei 6312, bom dia, continua a aproximação, reporte visual com a pista. A gente tem altímetro no zero no meio, não chove sobre o campo, apenas pista molhada. Ascente 1016, vai informar visual, Serra 63. Azul 9270, está no 15 direita, 1219. E o 5975, retração para continuar sua subida, curva direita na proa 060, limitado por 5 minutos nessa proa, pode ser autorizado a proa de Abuco, devido às duas aeronaves no perfil da chegada a Bonfim. 030 proa. Livre pouso 90, Oceaner 6302. Jornal Tilo Serra Lima. Suba via Coral para nível de voo 100. Gente, 100, Lima. Confirme a proa para o Rio 5975, o controle. 0035. 9970, após 2 adianta, Lima, tem? 6 ajustado, 9090, autorizado a reinagem, após passar no Serra Vitor 366, visual com a pista. 9570, reportará no Serra Vitor. Retorna para o Geleco, 2735. Obrigado. R-62-1, Alaska, prossiga. Autorizado o ingresso, reporta na cabeceira linha do pronto, Kilo Romeo Oscar. 9970, autorizado a colagem Piscino 0, vento 360 graus, 149. Andrei 259, você evita a área. Receita pela curva na produção, a vista 368. A vista 368, tá 3259. Dia 5975, próxima navegação na proa de Abuco. Proa de Abuco, Rio 5975. 5975, Recife, 126-85. 126-85. Você é Aline, como você é chamada de pouso? 120, controle 1208. 1208, serão 9970. 1040, que é da Serra Aline. 1040, copiado. Controle serão 9970, decolando as suas coisas. Serão 9970, contato na decolagem, sobre a via Roda 1. Borba, corrigido para nível de voo 320. Terceira volta, 320, será 9970. Terra Lima autorizada para o destino. Sim, chapando, Serra da Tamanha. Voo 2199, complexo, emissor em 1-8, decimal 95. 895, fantástico. Azul 278 do Ixame Recife, a frequência 126-0. Recife 260 para o Azul 278. Será o 9970, todos os vetores, com esquerda agora na proa 090, para evitar duas aeronaves de esquerda ferrada bomba. Esquerda 0, curva 0? Afirmativo. Após 5 milhas, está autorizado voar na proa de Borba, porém iremos coordenar uma proa mais à frente com o centro Recife. 0090, será 9970. Próximo, decolando 21, controle 1208. 1208. Quilo da Borba. Salvador, o gol 2199. Está precisando da Renate. Gol 2199, continua a aproximação, passo visual com o campo. Vento variável com 3 nós. Gol Kilo Romeo Oscar, propõe o cancelamento, em condições visuais. Solicita a princípio, 2500, não é, do corredor, do número 10. Confirma então se eu agora proponho modificação de plano para visual, confirma. 2199, autorizado por na pista 0, vento 350 graus, 49. Pedro Acherra, poste passando o farol na barra e quando possível ser chamado de pouso. Estima de pouso ao 1100 e abandonado no farol da barra de Leblanc. Isso não é analisado, copiado. Santa 3604, prossiga. Vou passar o 368, está autorizado o experimento, Passivo. Autorizado o procedimento, porém, mais um minuto, São 3604. Será autorizado a prova de serviço 366. São 3859, deixa 4 mil pés registrados no 06. 4.016.